Electro Live. Chris Space. Mix 5. On Radio Arc NCL 96.2. Electro Live. Electro Live on Radio Arc NCL 96.2. Drink till I'm drunk, smoke till I'm high. Can't sit on the hill, wake up in the sky. You can tell me I am fly. I know I'm super fly. Argencio 96.2. Electrolyze space. Yeah. Sound Radio on KENCL 96.2. Chris Space.

popping, we never stopping. Electro Live. Chris Space. Mix Live. On Radio Argencio 96.2. Electro Live. Still, right now. This is my life. CL 96.2. Here we go, here we go. We'll be right back. 96.2. Crisp space on Radio Argencio 96.2. Argencio 96.2. We'll be right back. Arc NCL 96.2. House music. Music. Radio Arc and CL 96.2. Electra Live. Chris Space. Mix Live. On Radio Argencio 96.2. Chris Space. Culture. Electro Live. Chris Space on Radio Arc NCL 96.2. On Radio Arc NCL 96.2.

casa. Party en mi casa. I'm addicted to the beat. I'm addicted to the beat. Electro Live. Chris Space. Mixed by on Radio Arc NCL 96.2. Electro Live, Chris Space, on Radio Arc NCL 96.2. Le dernier pour ce soir. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous donne rendez-vous mardi prochain, même lieu, même heure. Merci à ceux qui m'ont suivi sur Twitch. Si vous voulez assister au live de la radio, c'est tous les mardis en même temps sur Twitch. Il suffit de taper mon nom DJ, Chris Space. Ou sur le web de la radio, ou sur 96.2. Je vous souhaite encore une bonne année. Je vous donne rendez-vous mardi prochain. Ciao. Electro Live. Ainda não consegui resolver essa situação. Hoje, em sinal menos, também um pouco numa fase de decréscimo físico. Do lado do Flóculo do Porto, André Franco, parece que foi dos jogadores que menos se viu na equipa. E o Porto precisava de uma outra energia a partir do flanco direito mais cedo no jogo. André Franco não a conseguiu trazer. Cartão mostra-se a António Nobre, o árbitro de Leiria.